foi uma procura. Vivia com a alma cheia de agruras e o coração gemendo de dor. Deus, andei na cidade tentando te achar, enfrentando barreiras e a fúria do mar. Tudo impedia de eu te encontrar. Deus, eu não te conheci e já te amava, por isso que tanto te procurava, sabendo que um dia ia te encontrar. Deus, quando descobri que estavas tão perto, encontrei uma fonte em meio ao deserto que me arrancou dessa solidão. Posso cantar, sou pássaro livre voando no ar, no ar. Voando no ar. Foi uma procura, vivia com a alma cheia de agruras e o coração gemendo de dor. Deus, andei na cidade tentando te achar, enfrentando barreiras e a fúria do mar. Tudo impedia de eu te encontrar. Deus, eu não te conheci e já te amava, por isso que tanto te procurava, sabendo que um dia ia te encontrar. Deus, quando descobri que estavas tão perto, encontrei uma fonte em meio ao deserto que me arrancou dessa solidão.